top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. As novinhas da gaiola. Tô na onda e brada. O criador da brincadeira. Que pouco cabe na quebrada. O balão já tá aceso. E eu já tô bem queijo. Brincadeira do momento. Sai do chão! Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Isso é um gigantinho. Tão bem! Chegou o mulherão da porra que você respeita. Tá louca, tá soltinha, tá pra onda. E aí, fiel? Põe na fita também, tá por aqui, ó. Que quer, ninguém. Vamos lá, vamos lá. Essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar. Vai, danada. Rapaz, já quer dinheiro. Meu parceiro Kaique. Lá do Búfalo, meu irmão. Tá comigo. Rapaz, o Kaique. Rapaz, o Clailson também tá na área. Você é parceiro, meu irmão. Gerente do Rubizão agora. Ela passa. Sua esposa na mão. Rapaz, que é dinheiro. Mambo Silva aí, Zé. Rapaz, que é. O Romarinho também, doideira. O Vitinho do Cruz. Agora. Rapaz, que é dinheiro. Rapaz, que é dinheiro. Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Prepara aí. Chama. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Bora, Mary! Bora, mulher! Que tem mais talento. Ela tá no berço hoje! Ah, aniversário é dela! Bora, minha TS! Quebra para fila! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. O DJ Davidson também tá na área! Aquele abraço a você, DJ! Vamos que vamos! Chama ela! Vai começar o... Quebra! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai! Mulherada! O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai, vai no chão. Vai. Isso nas buquiranas. Prepara que a rola. Aperta, aperta, aperta no chão. Aperta, aperta, aperta no chão. Aperta no chão, aperta. Crocodilo, gigante crocodilo Prime. Para pro dizer. Para o chocolatinho. Vamos pra cima, panelinha! Olha o verdelho. Chama tu morde, verdelho. De divulgação. Os dois são os morantes. Bora! É sua hora! Bora! É sua hora! O grave bateu, aperta no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão. Do chão, rapida, rapida. Bola pra cima! Do chão. Alô, gigante crocodilo Prime! Bora começar! E em nome de TJ Esportes! A verdade! Olha o novo patrocinador do baile do Patrese, Fit Motel. Vamos pra cima. É o Fit Motel na parada. Bora, bora, bora. Explode. Toma. cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa da bunda. Ela é folgada e às vezes ela suta e mandou embora de casa. Você, você, você! Daquele jeito! É top, meu irmão! O top DJ do Pará. Quebra do Caribe! Bora, panelinha! Coisas da vida. A minha amiga. Aí, filha. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Vamos dançar! Agora vem! Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar. Agora vem! Idiota. Vai sentando, vai. Essa dá especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Vai. Dança, caquinhada, vem. Passa mal. Pode beber, só não pode passar mal se tu beber. O quê? Pra trás e te passar o sal. O sal, atrás e te passar o sal. A galera vai no clima e o papel se detonando. Vai moleque doido. Bora que tá na hora. Bora. 1, 2, 3, agora. Pra todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Tirar tudo que tiver. Põe o capacete. Aí, Alan Xavier! Põe o capacete. Quando tu andava a pé, elas não queriam não. Agora que tu tem uma moto, elas senta, te abraça e empina o rabetão. E dá tchau. Quem tá casado fica em casa e eu solteiro. É tchau pra quem namora. Eu tô com qual também? Curtindo, rodeado de gostosa. A Coyote é a sua primeira dama. É tchau pra quem. Aí, Diego Mixer. É tchau pra quem namora. Alô, gordão, dos caras doidos da peneira. É tchau pra quem namora. Tá mil grau. As periquite joga pra cima, fora. Paraíso é o bicho. Foi até bom te encontrar, mas é o baile do Patrese que eu amo. Sempre. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser, aqui vem tirar pressão. Yeah. É só vir com DJ Patrese. Vai quebrando. Põe a mão, bichinho, no telão aí, neném. É a mão, bichinho, na parada. Fechado também aqui com o baile do Patrese, do empresário Matheus. A mão, bichinho, tá no telão, meu irmão. Vem. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra batida. E por que você quer o seu vovô? Ela quer o seu vovô. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Não, vem. O Patrese saltou o copo dessas piranhas. Quebra. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Não para, vem! Doente de amor, Quem tem amigo corno aí, dá o um gritão. Quem vai sair daqui muito chapado hoje, dá o um grito também. E hoje a parada é no ponte. Crocodilo no ponte show. Aê! Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o de amor que não conhece o rock doido. Só sofre o de amor. Que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. E essas porra. Explode o bagulho. E quebra tudo, vem. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo, vem. Apaga a luz. O que? Apaga a luz. O que? É tudo no escurinho. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Só tá me dando mole porque eu tô de grecoda. Se eu passo de onda, ela já tá na... Brasão! Aí, Felipe, a Débora! O Doga chamei o Vinícius! Olha o Nilo do Capão! Aperta um e depois se joga na cama. Fuma um e pede pra ficar na madrugada. Só não pode falar pra ninguém o que a gente faz quando se vê. Ninguém fala, além da gente pensar. Só... Vai quebrando tudo! E hoje tem ponte show! A sexta toca top do Real! É a sexta mais top também! É ponte show! Crocodilo! Como sempre, detonando tudo! Aí, meu gerente Marcelo! Olha, Edilson, bora, Cidinho! Hoje tem ponte, meu irmão! Vamos pra cima! Não para, não para, não para, não para! Bota pra quebrar, bota pra quebrar, bota pra quebrar, bota pra quebrar, vai! Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar! Balança! Pode balançar, pode balançar, pode balançar! E vai jogando, vai tremendo! Eu tô gostando de uma prostituta. Soca, Diana, você tá dando vento. Soca, Diana, você tá dando vento. Soca, Diana, você tá dando vento. Soca, Diana, fica de lado, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de quatro, toma de pica. Fica de quatro e toma vai, pirata. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o baile do Patrese primeiro. Olhei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim: vem com o DJ pra trás, hein? Ai, droga. Ai, droga. Boutique. Peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Um abraço também, galera. RR Celulares. Tá com a gente também. E aí, empresário doidinho. Dos empresários da CA. Crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Bora pro croco, não pode. Explode o bagulho. Danilson! DJ Lohan, que tá tocando. 16. Tá comigo, Juninho? Olha o Helder também dos mal falados. Tá comigo, garoto. E a Penélope Charmosa, do meu parceiro empresário Olhão, e a Deise Miranda. É a Penélope Charmosa, bora nessa. PM 24, ligação, bora! Toma, toma, vai! Toma, toma, toma! Sérgio Leandro, tu gosta da putaria, né? Toma, vai! Putaria rola, convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar. Japonês do uísque tá na área, vamos lá! Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra me doidar no baile do Patrese? Pra me doidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Professor

E aí, meu parceiro Rodrigo? Pega ali a guarda, meu irmão. Amigo particular do Patrícia, Jay Rodrigo. Lá do Tennyson. Tá aqui presente com a gente. Bora, Rodrigão. Cadê o papo, galerinha? A gente vira nos 30 então. Agora vai sofrer. Rapaz, diz eu. No cara e bichão. Ei, Patrícia! Viviane Batidão! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Suas lágrimas. E aí, Patrícia, vamos, Patrícia. Eu tiro pra chegar. Pra chegar mais no buchinho, tu faz isso aí. Vai, vai! Eu quero um beijo. Não é amor. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, meu amor. Mas meu passado pode me condenar. Vou falar do que passou. Só pra eu lhe pedir uma chance, baby. Eu vou provar que mudei por causa de você. Ao verdadeiro amor, vou me entregar. No passado fiz mulheres chorarem de amor. Rodrigão, cara que arrebenta, não tem de som. Tamo junto e misturado. O Adriano Playboy tá comigo também. Vamos fazer. Vamos nessa. Se for, então vai chover. Vai subir, é? Chover. Augusto, o Felipe doidão. Bonequinho. Bonequinho do passinho. Vem, vem, vem. Eu procuro as luzes que. Pode também. TJ Esporte! Aniversário da Meire hoje! Da equipe TS! Beijo pra você, mulher! Olha o Baraque Multimarca, também tá na área! Você se dedicou e eu contigo! Brinquei! Aí, Adson! Sai da frente! Vou parar hoje o tanto que te quero! Se recorde de você no então, bora lá! Hoje o tempo me prova o contrário! Volta aqui, eu quero dizer que te amo! Oh, oh, oh, oh. Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado! Oh, fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. Porque tem que ser assim. Vamos lá! Final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. Só as melhores pra você. Pra você, vai negar pro nosso amor. não valeu pra você. Yeah. Só não nega, se nem tenta, ter engano. Vai vir! Eu vou te assumir. Aí! Tua mão vou pedir. O empresário Xandinho da 40. Mamãe, é do 40, pai. Cadê o Xandinho? Aquele abraço a você, Xandinho. Ele tá na área, meu irmão. Vamos que vamos! Que vamos! Ó, Xandinho! 40. Alô, Mel. Rodrigão, ela passa. Onde você for, bebê, também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Minha galera da TJ tá comigo. Bora, bora, caquinhado, caquinhado. Bora, DJ. Cuidado, bota, pega, pega daqui, pega daqui. Cuidado, bota, pega, pega daqui. A putaria começa! O incrível chegou. Sou o crocodilo, amor. O animal toca tudo de novo. Eu paro quando toca em mim. Oh, e a aniversário dos olhos, né, moçada? No ponte show hoje, papai. Oh, vamos nessa! Seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você. Aí, Cláudio, tá motorizado. Aqui também. Oh, a panelinha come o dinheiro da saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Cê dá e depois rebola. Vai rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá muito louco e mandou te avisar. Empurra nela, bem com força, vai. Vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo. Olha as periquitas! Patrese. Errei. Olha o Filipão. DJ Diego Ferrari. Quebra pudizinho! Fala, meu produtor carioca! Pra cima! Crocodilo Prime. Pra se ligar! Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui. Ah, é o Hugo que tá aí, rapaz. Bora, Hugo! Nós dos Curina, nem pra te ver aí, garota. Esse é o Hugo, meu parceiro lá do Jurunas. Sempre com a gente aqui no Cru. Tamo junto! Bigode mais escroto do estado do Pará. O amor que existiu, não há nada mais. Pra cima, bora! Juntos sonhamos, juntos estar. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Doidinho comando, tá beijando, doidinho. No ouvido dela, Dudinho. Eu te ensinei, vai. Deixa aí, tá com ciúme, garoto. Choro por ti. Olha no ouvido dela aí. Se isso. Outra quem insistir. Choro em silêncio. Choro ao ver. Já vem mais uma. Os empresários da Serra. Ativo Rock Doido! Tô aqui com a gente também! Aquele abraço! Desliga o telefone. Daqui a pouquinho você deixa a tela! Escuta minha voz. Bora, Vitor! Eu religo outra vez. você, tá? Aquece, aquece e quebra, e quebra. Vai aquecendo, vai quebrando. Cadê o marro? Cadê o marro? O crocodilo, o animal vai te pegar. O quê? O crocodilo, o animal vai devorar. Yeah. vai! Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu. Posso até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei. Estela porra! De chorar quando alguém fala. Galera, de... endoidando tu! Eu sei, vai. Te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás, foi demais, não. É doidinho, vai. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem. Mas essa noite eu sonhei. Dizendo que se arrependeu. Tô morrendo sim de saudades. Me diz que a dor chegou ao fim e você vai voltar pra mim. Vamos lá, pirar, enlouquecer. Enlouquece! Desejar o meu amor. Caribe, Caribe! Sei, preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good. Ah! Ai, amor, me faz sentir tudo de novo. Gostoso. Só teu amor me satisfaz. Bora, meu amor, vem! E aí? Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor te pede, meu amor te pede. Vai enlouquecer! Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor. A minha TJ Esporte! Tá vendo a TJ? A noite. Patrocinador oficial do Baile do Patrese. Me... é a TJ Esporte! Do meu parceiro empresário Kio. Como é que é? Quando tu amas.